estava em oração, sabendo do fardo que a cruz trazia. Judas com lanternas veio com traição, mas ele com amor entregou sua vida. Sou eu, o Nazareno, a luz que brilha na escuridão, o rei que se entrega por mim, por você, em meio à dor, trouxe salvação. Pedro com espada quis lutar, mas Jesus disse: deixa estar. O cálice que o Pai me deu, eu vou beber, é tempo de amar. Sou eu, o Nazareno, a luz que brilha na escuridão, o rei que se entrega por mim, por você, em meio à dor, trouxe salvação. E ao ser perguntado, ele não negou: eu sou a verdade. Com amor falou. Pilatos não viu o crime, mas a multidão escolheu Barrabás, rejeitou a salvação. A luz que brilha na escuridão, o rei que se entrega por mim, por você, em meio à dor, trouxe salvação. Português e worship, na torcida guitarra piano, você tem truz de piano.